Avante para ingressar no Pátio 1, Alfa e Echo November. Da linha de decolar pista 10, o vento é de 100 graus com 5 graus. Oceano 6251, decolou 35, controle 120, decimal 8. 208, 251. Controle Salvador Oceano 6251, cruza 1500 na Bahia. M62, 4, radar na decolagem, sube, manter o nível 360, saída da aérea, transição moto. Ok, 360 na aérea, 762. Autorizado para 3597, forma certa agora de 1510 com visibilidade de 4000 metros, chuva leve. Ok, apresenta a plantona, apresentando para 2000 com 10169. Agora 10197, forma estabilizada. 10197, apontará. Acho que é o November de Juliette, prossiga. Bom dia, senhora. Acho que o November de Juliette para a parte principal. Posição número 5. Para o negócio no solo em 121, decimal 9, por gentileza. Positivo. 121, decimal 9, obrigado. Solo, Salvador, bom dia, o adianta, ótimo, tudo bem. Bom dia, prossiga. A Vila Juliette solicita a autorização do negócio do Pátio 3 para o Pátio 1, a principal, posição número 5. Brasiliense, autorizado o início do reporte, reporte para ingressar no pátio 1, manter a minha escuta permanente. Positivo, senhor, iniciando o reporte, mantendo a escuta e chamarei antes de ingressar, obrigado. Utilizado na final do F, na 35 no teste. Certo, completo sinal, chamei torre 1, 1 no decimal 95. CDZ 95, chamei aqui. Final 6251, chame 7 Recife, na frequência 1251, alterna 13395. Autorização de pouso, vento para chefe de 020 graus com 5 nós, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Pode quando visual. Mostrará visual, tapete 57. É, 6251. Pra cima, senhor. É, 1251, 1395, quanto é roda? Controle, Salvador, cara, 6251, 1395, com receita. Afirmativo, a chané é 6251, agora copio. 6251. No 7, contato visual, check trem, livre pouso na 10, vento de 020 graus com 5 nós, pista molhada. Eu matei o trimbado travado, livre pouso na 10, tá? 35 ou no 7. A 3597 no solo aos 46, livre à direita 121 decimal 9, confirma quantos pés avistou? Livre à direita 1219, o tá 3597. Obrigada. Tem um tanque com zoom. vai taxiar e vai ingressar no Pachono. Assim que o Mês vou passar aí na Juliette, à sua frente, a retaguarda do TAM pode ingressar no Pachono, ok? De passagem ao TAM, na sequência, prossegue com o rebote. Positivo, obrigado. Salve, Salvador. Salvador, tá 35 no 7. 35 no 7, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, tá 35 no 7. Pessoal, eu estou adiante, eu acho que é 90, o Juliette está funcionando, o seu número Miguel, me prossiga. Hoje do gate 7 do pátio 1 para o 11, do pátio 11 também, é isso? Autorizado e forma do término. Golf, golf dentro. Sem escuta permanente. 0 curva direita, subida da El, transição ótima. O controle 1208, transponder 507, bolo 9 mesmo. Golf, Golf Delta, ciente está finalizando o rebote, boa, rebote, bom dia. Carlos, avião. Rio 5973, acione a notificação, deixa para 2 no pé, ajuste o altímetro 1097, via chegada máxima. 865 Ciente, acendo identificação. Via chegada, bom, desça para 4.000 pés, ajuste o altímetro 10017. Bom dia, linda, cola pista 10, 200 é calmo. Sou Salvador Rio, sinal 73, solicita 3 de burra, desde para a formação no estado. Autorizado Rio 5973, desça para 2.000 pés, ajuste 1017, informe estabilizado. Rio de burra, 17, 2.000 pés, informe estabilizado Rio 5973. Nós 61 da Gol, decolou 121, controle 120, decima 8. 208, bom dia, 96. Controle Salvador, bom dia, Gol 961, passa 1.400, Mandenapro. 961, contato radar na decolagem, submanter nível 360, saída da Delta. 360, autoriza a Delta, presente? Após 2.000 pés, estou autorizando. Após 2.000 pés. Qual é o perfil da chegada guarda? 59-73, estabilizado, localizador da 10. Sim, completo final do procedimento, chame torre na frequência 118 decimal 95. 1895. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, fui LS, baixado, checado, pista 10. Rio 5973, muito bom dia, avisou algum campo? Ainda não, toma 2010. Reporte com a visual, continue a aproximação, para cheque, o vento é de 320 graus com 2 nós. 320 graus com 2 nós, acusaré visual com a pista 10, Rio 5973. No solicito diretamente ao centro, na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, obrigado, Mandir. Pousada 10, venta de 310 graus com 2 nós. 310 com 2 nós, autorizado o pouso na pista 10, Rio 5973. Sim, 210, o gol no 895. O homem nessa proa tem condição de interceptar? Como estabilizado, gol no 965. No 865, a torre nos informa agora que Salvador opera visual nos mínimos. Utilizado 2 mil pés, gol no 865, as 28, metro 10197, forma estabilizada. 2008, forma estabilizada. Direito 219, Rio 5973. Gol 093, acione a identificação, via chegada bom, subida para 4 mil pés de ajuste de altímetro 10017. Bom dia, 5973, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, aguardando a confirmação do... da remota, ok? Por gentileza, teria como mudar a frequência 234?